pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e já já esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Achando que eu sou chiclete, mastiga agora e já já esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação.